Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa, nossos pecados foram pagos e Deus viu que os nossos pecados foram punidos. Então Deus hoje, na sua mente santa, não lembra dos seus pecados. Não pode lembrar dos seus pecados. Hoje, com o pastor Joseph Prince, que Jesus clamou está consumado. E quando Jesus disse está consumado, Deus lembra que todos os pecados foram pagos. E quando Deus te vê, Ele te vê hoje sem nenhum tipo de pecado. Ele não te trata com base no pecado? Então, pastor Prince, como Ele trata conosco hoje? Ele nos trata baseado em Jesus. E você sabe que Jesus nunca vai falhar. Ele nunca falha. Essa é a boa notícia para todos nós. Se Ele lida conosco baseado em Jesus, podemos ter certeza que seremos abençoados. Posso ouvir um amém? Então, como alguém passa por tribulação hoje? Debaixo da nova aliança, como sofre maldição? Não é por causa do pecado, porque a maior cláusula é não me lembrarei dos seus pecados. E a expressão não me lembrarei mais quer dizer, eu me lembrava dos pecados do meu povo até a terceira e quarta geração para puni-los. Dos seus pecados não me lembrarei mais quer dizer, não tem punição. Não me lembrarei mais. E quase não se ouve ninguém falar sobre isso. E esses são os nossos direitos. Amém, igreja? E hoje, como é que os crentes caem debaixo da maldição da lei? Não deveríamos estar debaixo da lei? Vou te falar como. Sempre que misturamos a lei, confundimos tudo. E então temos um pé na aliança da lei e o outro pé na aliança da graça. E aí dizemos, vamos ter ambos os mandamentos e também Jesus. E eu quero te falar isso. Ou é a lei ou é tudo Jesus. Jesus não vai dividir a casa com Moisés. Moisés é o servo, Jesus é o filho. E ele diz claramente em João, o servo não fica na casa para sempre, mas o filho fica. Se o filho vos libertar, ficarão livres de verdade. Ele está falando da mudança de alianças. Você está me ouvindo. Você não pode ter metade da lei, metade da graça. E em muitos lugares, muitos crentes estão crendo em metade da lei, metade da graça. Certo? Metade obra de homem, metade obra de Deus. Não, você não pode misturar as alianças. Jesus disse, você não pode colocar novo vinho, graça, em odres velhos, lei. Vai fermentar e vai perder os dois. Muitas pessoas não estão aqui nem ali, estão perdendo muitas bênçãos. Não entendem por que são sinceros e não são abençoados. São honestos e não abençoados. Não sabem por quê. E quando sofrem com enfermidade ou passam por um problema, as pessoas olham e dizem, tem algum pecado na sua vida. É muito fácil você dizer, se não andar nos seus sapatos. Mas se algo acontecer com você e sua família, vamos ver o que você vai dizer. É muito fácil, sabe, apontar dedos. Deixe-me dizer isso. Deus não trata as pessoas de acordo com o pecado. Devo dizer, os crentes, seus filhos. De fato, Deus não está considerando os pecados do mundo contra eles. Não quer dizer que o mundo está salvo, tem que aceitar o que Cristo fez. Mas para você que crê naquilo que Cristo fez, o pecado não é mais um problema. Você me entende? Se você ler sobre os heróis da fé, em Hebreus 11, você descobre que todos os heróis da fé falharam. Com grandes falhas, mas ainda lendo sobre os heróis da fé em Hebreus 11, descobre que todas as suas conquistas são mencionadas ali, mas os pecados não. Por quê? Porque os céus não registram pecados para o crente da nova aliança. É muito interessante que, quando você lê no Antigo Testamento sobre Abraão, Abraão creu em Deus quando Deus lhe prometeu um filho e ele disse, tem certeza, Deus? Ele teve dúvidas e ele riu. Como homem velho, ele riu, sua esposa riu, ambos riram e chamaram o menino de riso, Isaac. E sabe, ele duvidou de Deus a ponto de dormir com a sua escrava, pensando que ela poderia trazer o herdeiro para a sua família. Amém? Muitas dúvidas. Ainda assim, quando lemos no Novo Testamento sobre Abraão, diz que Abraão creu em Deus e que Abraão não era fraco na fé. Mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, não atentando para o seu corpo já amortecido, nem para o amortecimento do ventre de Sara. Mas ele confiou em Deus, conforme o que lhe fora dito. Assim será sua descendência. Uau! Soa como um homem diferente. Por quê? Porque, na nova aliança, as suas dúvidas não foram registradas. Mas quando ele cria, era registrado. Sabe que, se você pudesse olhar hoje o seu registro no céu, e essa manhã você perdeu a calma com os seus filhos ou até com a sua esposa e disse algo errado, o céu não registrou. Deus não se lembra do seu pecado, mas tudo que você crê e espera de Deus, toda conquista está registrada. Então, no final de tudo, quando você ver o seu registro, você vai dizer, uau, esse sou eu. Tem certeza, Senhor? Amém? Parece com os heróis da fé. Que vida maravilhosa. Está na presença de alguém que não se lembra dos seus pecados, suas falhas. Você disse que, não disse o quê. Aqueles que julgam sua pronúncia, que julgam sua gramática e matemática, aqueles que julgam, sabe, a forma que você se veste, como você corta seu cabelo. Você sabia que em um relacionamento conjugal, ou até mesmo num namoro, quanto mais encontrar falhas no outro, pode ter certeza que o seu futuro não é promissor. Esse relacionamento está indo morro abaixo e bem rápido, certo? E não é maravilhoso que quando encontramos alguém, certo? Que é lento em criticar, rápido para elogiar, olha para suas qualidades e as destaca, ignora suas falhas. Eu posso te garantir que aquele casamento, aquele relacionamento vai chegar num lugar maravilhoso. Amém? Agora, se você é assim ou eu sou assim, não é o foco dessa mensagem. Deus é assim. Deus não registra os seus erros. O sangue de Jesus mudou tudo. Você entende? Posso ouvir um amém? Então, a única forma de cair em maldição na nova aliança é não acreditar que os seus pecados são perdoados. Você não acredita que Deus está lidando com você, não mais baseado nos seus pecados, mas na obra do seu filho. Não tem a ver com pecado, e sim com o filho. Foi o que Jesus fez. Amém? Se Jesus é bom, Deus te vê como bom, porque você está em Cristo. Amém, igreja? E descobrimos que hoje, crentes sofrem da maldição, não porque são maus ou são ímpios, ou porque pecaram. Descobrimos que não é mais questão de pecado. Então, por que crentes sofrem da maldição? Sofrem com problemas? Porque em Gálatas 5 diz, vós estáis separados de Cristo. Que coisa horrível. Estar separado de Cristo. Se está enfermo, não quer Cristo por perto? Se você tem uma montanha de dívida, um monte de contas para pagar, não gostaria que Cristo estivesse por perto? O mesmo Cristo que multiplicou pães e peixes no mar da Galileia, não gostaria que ele multiplicasse suas finanças? Amém? Se está perturbado e não consegue dormir à noite, não gostaria que Cristo, que é o príncipe da paz, estivesse por perto? Que coisa terrível é estar separado de Cristo. E por que ficamos separados de Cristo? Vós os que pecais. Não é isso que diz, certo? Diz vós os que vos justificais pela lei. Você pensa que Deus te abençoa por causa da lei? Da graça tendes caído. E eu posso dizer que qualquer que se justifica pela antiga aliança, caiu da nova aliança. Amém? Se tenta se apoiar na lei, certo? Fica separado de Cristo. Por que precisa de Cristo quando você se justifica pela lei? O que ninguém consegue, na verdade. Amém? Não precisa de Cristo. Amém? Cristo tira suas mãos. No momento que se apoia na lei e diz, se eu cumpro a lei, Deus vai me abençoar. Não precisa de Cristo. Separados ficamos de Cristo. É uma coisa terrível. Vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Hoje, temos um tipo de cristianismo que fala para você que você não está perto de Cristo porque você tem pecado na sua vida. Existem até mesmo conselheiros e também pregadores que dizem que a razão de você não ver as promessas de Deus na sua vida e porque você está separado de Cristo é porque você tem pecado na sua vida. Ah, essa coisa ruim aconteceu contigo porque você tem pecado. Que coisa terrível de se falar. Essas pessoas não deviam estar no púlpito. Este púlpito está te levando para o poço. Em vez dessas pessoas te tirarem do poço. Amém? Estão morrendo e ainda estão chutando. Estão debaixo da antiga aliança. Você me ouve? Vamos aprender rapidamente que se apoiar na lei, na verdade, produz o efeito contrário. Em vez de trazer a bênção, traz a maldição. Amém? E da graça tendes caído. Deixe-me falar isso. Se você pode cair da graça, na lei. O contexto aqui é cair na lei. Quer dizer que a lei está abaixo da graça. Estou certo? Se tenta cumprir a lei, você cai da graça porque a graça está acima. O favor está acima da lei. Posso ouvir um amém, igreja? Agora vamos voltar ao assunto das enfermidades. Se está doente, você quer Cristo por perto. E se Cristo está por perto, você é curado. Já percebeu que as pessoas que foram curadas no ministério de Jesus, nos evangelhos, eram pecadoras? Muitos deles tinham pecados evidentes. Os que não podiam receber de Jesus eram os fariseus que se achavam justos. Parece que quanto mais justo se acha, não precisa de Jesus como sua justiça. Pensa que obedecendo a Deus recebe justiça, obedece à lei e Deus vai abençoar, baseado na sua obediência. Quem era assim, você vai ver que não podiam receber de Jesus quando ele estava aqui. Mas as prostitutas, coletores de impostos, excluídos, eles recebiam de Jesus. Aleluia! Amém! Isso nos fala que o pecado deles não impedia o poder de Deus fluir. Pense nisso. Se o pecado nos separa de Jesus, então o pecado é maior. Certo? De jeito nenhum. Jesus é maior do que o pecado. E eu te garanto que no momento que eles experimentaram a presença de Jesus, a prostituta não quis ser uma prostituta mais. Um coletor de impostos não quis ser mais coletor de impostos. Amém? Porque o mesmo poder que cura é o poder que conserta todas as coisas. Amém? Eu quero que todos vocês vão ao trabalho amanhã, crendo em Deus por um favor. Porque o que esta palavra está falando, da graça tendes caído, é na verdade do favor tendes caído. Ou seja, se você tenta cumprir a lei, não precisa do favor de Deus. Por exemplo, você está atrasado para o jogo de futebol. O guarda, na entrada, te fala, perdão, o portão está fechado. E aí você diz, me faça um favor. Ok, ele diz, eu vou te fazer um favor. Ele abre o portão. Agora, ele não está fazendo isso de acordo com a lei. Ele fez isso de acordo com favor. E deixe-me falar algo sobre favor. A lei foi dada por Moisés, mas favor e verdade vieram por Jesus Cristo. Favor quer dizer, se tem o favor de Deus, Deus vai transformar situações para o seu bem. Eu acredito que o favor de Deus é mais forte do que a lei. Amém? Agora, está muito claro, a Bíblia nos diz, do favor tendes caído, graça é favor, podemos alternar os dois. Existe uma linda história na Bíblia, o livro de Ruth, onde há um homem chamado Boaz. Ele era um homem solteiro, um homem muito rico, certo? E tinha campos em Belém. Ele é uma figura de Jesus Cristo que nasceu em Belém numa manjedoura. E o nome Boaz quer dizer nele a força. Ele é o Redentor mais próximo. Jesus Cristo é o nosso Redentor, então Boaz é uma figura de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Há uma outra figura, uma outra pessoa na história, cujo nome era Ruth. Ela representa você e eu. Amém? Ela era moabita da nação de Moab. Então, por isso, ela era moabita. Certo? E Moab estava debaixo da maldição de Deus, debaixo da ira de Deus. E na lei dizia que nenhum moabita poderia entrar na congregação até a décima geração. Então, eram amaldiçoados. E o que aconteceu é que essa garota, Ruth, que não era judia, ela veio com a sua sogra Noemi, que tinha voltado a Belém, porque era de lá. Então ela veio com a sua sogra e ela disse para a sua sogra, deixe-me ir ao campo trabalhar. E naquela época, o mais baixo tipo de trabalho era respigar. Ou seja, os cegadores vinham e cegavam a cevada. E qualquer coisa que caía, Deus mandou deixar para os pobres da terra. Mas isso se aplicava para os pobres israelitas. E ela não era israelita. Então, antes de sair de casa, ela disse para sua sogra, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas, em cujos olhos eu achar graça. Ou seja, encontrar favor. Ok? Sua única esperança era favor. Porque favor é graça. Diga, favor é graça. Certo? Graça é favor imerecido. Ela disse em quem eu achar graça. E ela não tinha direito de estar na terra e também não tinha direito de respingar nos campos de Boaz. Mas ela nem conhecia Boaz. Ela disse, eu vou encontrar graça em seus olhos. Sua esperança era favor. E à tarde, quando ela estava respingando, Boaz veio num cavalo ou um jumento e ele viu essa garota. Agora pense nisso, certo? Ela era uma viúva. Isso já era um ponto negativo para ela. Próximo, ela era moabita. Outro ponto negativo. E ainda, quando Boaz a viu respingando, Boaz falou para os jovens segadores, venham aqui, certo? Eu não quero nenhum de vocês a repreendendo por respingar. Ela encontrou favor. E ele é uma figura de Jesus Cristo. Quando ele olha para nós, não há nada em nós que nos faz merecer seu amor. Ele nos ama porque ele é amor. E o seu amor nos valoriza e nos faz lindos. Posso ouvir um amém? Então ele olha para ela e diz aos seus jovens, não toquem nela, certo? E não a repreendam por respingar. E no hebraico, não repreender é também não envergonhar. Literalmente, não a envergonhem. Ok? Agora pense nisso. Sempre que Ruth pegava algo, tudo que ela pegava era do dono do campo. Ela estava tomando dele. E o Senhor ama quando você toma dele. Ele se alegra quando você toma dele. E lhe dá muito prazer quando você toma algo dele. E ele também vai falar, não a repreendam quando ela tomar de mim. E quero te dizer que nossa capacidade de receber é ainda muito menor do que a sua grande capacidade de dar. Não se pode comparar com a sua capacidade de dar. Deus não te abençoa e supre as suas necessidades de acordo com elas. Deus supre as suas necessidades de acordo com as suas riquezas. Suas riquezas, nossas necessidades. É muito mais que precisamos. E no final do dia de Ruth não somente comeu e estava cheia e trouxe para casa o que sobrou para sua sogra. É assim que Deus nos supre. Quero te falar que a nossa capacidade de receber é ainda muito menor, muitas vezes menor, do que a sua capacidade de dar. Posso ouvir um amém, igreja? Ele te ama e Deus nunca fica ofendido. Na verdade, ele fica maravilhado quando alguém vem e toma dele. Sempre quando repreendia seus discípulos, ele dizia a mesma coisa. Ó, homens de pouca fé, ou seja, por que tomam tão pouco? Amém. Sempre repreendi os discípulos dizendo, ó, homens de pouca fé. Sabe por que isso? Fé quer dizer tomar. Por que tomam tão pouco? Não é nunca, ó, homens de grande fé, por que tomam tanto? Nunca. O nosso Deus não é assim. Nunca. Você nunca vai ver Deus dizendo, por que tomam tanto? Você acha que eu sou um banco? Nunca. Amém? Nunca ouvirá isso. Até para as multidões, quando ele estava pregando o Sermão da Montanha, ele dizia, quanto mais Deus vestirá vocês de pequena fé, ou seja, porque tomam tão pouco, até a sua repreensão é de grande encorajamento. Amém? Ele nunca repreende ninguém por tomar dele. De fato, Deus tem tanto que ele quer que você tome. Veja, só imagine o que é muito difícil, porque não conseguimos imaginar totalmente. Ser como Deus. Se você é amor, você é definido como amor. O amor quer abençoar, quer dar. E ele é cheio de bondade. O que é mais doloroso para o amor? Para alguém cheio de bondade? O que é mais doloroso? Não ser capaz de derramar em alguém. Estou certo em dizer isso. Não ser capaz de compartilhar com alguém. Amém? Então, temos Ruth, que tomava dele e ele divertia os jovens. Não a repreendam e corrijam por isso. Não a envergonhem por tomar de mim. Você está me ouvindo? Não somente isso. Mais tarde ele chamou os jovens e disse, não quero que deixem cair sem querer, mas a propósito. Isso está na Bíblia. Deixem cair alguns punhados de propósito. E muitos nem sabem que o nosso Boaz estava nos bastidores. Antes de você conhecê-lo, Jesus te amava. Amém. Ele deixava alguns punhados cair a propósito para te trazer ao lugar onde você está. Pensávamos que era o nosso bom trabalho. Eu posso pegar muito porque eu trabalho tanto, certo? Mas nós nem sabíamos que o amor divino estava nos observando e deixando cair. Se ele não deixar cair, eu abro a minha Bíblia e não saio absolutamente nada. E quando eu pego, dizem, oh, Joseph Prince, que mente brilhante. Não é a minha mente. Se não fosse o meu amado Deus, amém, meu Salvador, meu Redentor, abrindo a minha mente, derramando coisas, eu não poderia ver. Amém, igreja? O que você está ouvindo é revelação. Então, um dia, quando eu vi o quanto Deus é grande e quão bom Ele é, então eu disse para Deus, eis-me aqui, Senhor, derrama sobre mim. E Ele começou a derramar, e a nossa igreja começou a crescer. E Deus me abençoou tanto que fiquei envergonhado. Ele me abençoou de todos os lados, e eu não queria isso, mas ainda veio sobre mim. Deus, eu estou constrangido. Então, por que fez aquela oração? Eu quero te falar, igreja, você é Ruth. E a sua única esperança é favor. Sabe, sua esperança durante a recessão, sua esperança em tempo de crise financeira, é o seu favor. E o seu favor está sobre você. Uma gota do favor de Deus vale mais do que 10 anos de trabalho. Amém? Agora vamos continuar com a história de Ruth. Ele disse a Ruth, quando estiver com sede à tarde, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela disse, porque achei graça em teus olhos? Ela disse, perceba que Ruth não fez o papel de uma pessoa que não é digna, como alguns fazem. Ah, porque você olhou para mim, ela repetiu a palavra favor. Porque achei favor em teus olhos? Ela disse, foi o que ela disse, favor, ela mencionou favor antes de sair da sua casa, e agora menciona favor a Boaz. Ela sabia que era favor. Ela sabia que por si mesmo não merecia, mas era favor. Favor especial. Deus tem um favor especial para você. Você está ouvindo? Você está sob o favor de Deus. E quando ela olhou para ele, perguntou, por que achei graça aos teus olhos? Amém? Ela mencionou isso, mas alguns crentes dizem hoje, ah, não. Eu sou uma moabita. Eu sou uma viúva porque olha para mim. Senhor, não olha para mim porque eu não sou digno, eu sou pecador, sou tão sujo. E o Senhor diz, porque a igreja não é nada sobre Ruth, mas sim a bondade de Boaz. Não tem nada a ver com quem ela era, mas sim com quem ele era. Não tem nada a ver com quão grande pecador você é, mas sim com um bom salvador ele é. Não tem nada a ver com você, ou comigo, mas sim com Jesus. Não é Deus suprindo de acordo com as suas necessidades, mas sim Deus suprindo de acordo com as suas riquezas. E no corpo de Cristo temos todos os tipos de ideias. Eu lembro alguns anos atrás, e na verdade muitos anos atrás, quando eu era um jovem cristão, alguém ensinou isso aqui em Singapura. Bem, Deus prometeu suprir só o que precisamos, não prometeu suprir o que queremos. Então antes de pedir a Deus o que você vê no supermercado ou, sabe, nos shoppings, pergunte-se se é uma necessidade ou vontade. Eu me pergunto se essas pessoas estão lendo a Bíblia, porque o salmo mais famoso nos fala, o Senhor é meu pastor, nada vou querer. Não, nada me faltará. Amém? Deixe-me fazer uma pergunta. O primeiro milagre que Jesus fez foi transformar água em vinho. Então pergunto o seguinte, certo? Ninguém foi curado. Nenhum endemoniado foi liberto. Foi transformar água em vinho. Ei! Para quê? Foi um milagre de luxo. Se ele não tivesse transformado água em vinho, eles já tinham tomado tudo. E agora que o vinho acabou, bebam água. Ninguém vai morrer. Foi um milagre de luxo. Sabe que o nosso Deus é um bom Deus. Não era questão de, oh, precisamos transformar água em vinho. Ninguém precisa beber vinho. E confia em mim. Quem vai ao casamento beber vinho, merece beber menos. Alguns foram só beber. E Jesus ainda transformou água em vinho. Ninguém foi curado. Ninguém foi, sabe, liberto. Era só vontade do noivo e da noiva, porque não havia mais vinho. Outro caso. Pedro estava no barco no meio da tempestade, com os outros discípulos, seus amigos, no meio do mar. E Jesus veio andando sobre as águas. Aleluia! Essa é a figura do nosso Senhor Jesus Cristo, totalmente amável. O formoso entre os milhares, o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Sabia que agora o Senhor Altíssimo está acima das enchentes, acima das tempestades, acima das ondas. Seja qualquer doença ou crise financeira, o Senhor está acima de tudo e Ele te ama. O Senhor que te ama está acima de tudo, amém? Então Pedro viu do barco, ele viu Jesus andando sobre a água acima da tempestade e ele disse, Senhor, se é o Senhor, manda-me ter contigo. E Jesus disse, bem, ele nunca interrompe a liberdade da fé de tomar dele, mesmo não sendo razoável. Ele não interrompe. Se você quer ter isso, então vá em frente. Amém. E se você diz, Pastor Prince, eu estou crendo que o meu rosto nunca mais terá uma espinha. Se você crer em Deus, tome. Não deixe ninguém te repreender. Amém. Deus deixa cair muitas bênçãos de propósito para te ajudar. Mas ninguém foi curado quando Pedro saiu e começou a andar sobre as águas, olhando para Jesus. Ninguém foi curado, ninguém foi liberto de demônios. Foi uma vontade pessoal, um desejo pessoal da parte de Pedro. A multidão não viu isso porque não estava lá. Ninguém se converteu por causa desse milagre, só estavam Jesus e os discípulos ali. Era o desejo de Pedro, os outros ficaram no barco. Foi onde a fé deles os levou. Eles não tinham desejo de andar, não andaram. Pedro teve esse desejo e andou. E Pedro então disse, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo. E Jesus disse, ah, você não é tão mal, hein? Me pedindo esse tipo de coisa. Ei, olha para você mesmo. Você, pescador, eu, criador dos céus e da terra. Você, Pedro, eu, Jesus, rei, acorda, homem. Ele fez isso? Será que Jesus fez isso? Absolutamente não. Por quê? Ele ama quando você toma dele. Ele nunca te impede de tomar, você entende? Sua única reclamação é, homem de pequena fé, por que toma tão pouco? Tenho certeza que você tem amigos que dizem, você crê que vai chegar até os 120 anos? Ha, ha, ha, ha, eles riem. Te falo uma coisa, não deixe ninguém te repreender. Continua pegando. Ninguém te repreenda. Isso se repetiu quando Jesus estava aqui. Marta tentou repreender Maria porque tomava de Jesus. Assentada, não fazendo nada, recebendo Jesus. Jesus repreendeu Marta. Não incomode. Ela escolheu a melhor parte. Aleluia! Amém? Ah, você crê? Deixa eles falarem. Mas sabe que ele ama quando você pede grandes coisas. Para entendermos a verdade, precisamos voltar e olhar para Jesus nos evangelhos. Amém? Porque Jesus é a vontade de Deus em ação. No próximo programa, se tem um amigo que está sofrendo com dor de cabeça, sabe o que você deve dizer? Posso orar por você? Eu já vi Jesus fazer milagres. Posso orar por você? Você não precisa se converter, mas deixa eu orar por você. Amém? E ore por ele e vai ficar surpreso com o que Deus faz. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site nccTV.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.